Destino aguardando para prosseguir a ascensão. Confirma aqui. 1500 na proa do destino, aguardando para ascensão o uniforme do Golfinho. Essa Lima, Boss Mike e Taxi Quebec. Reporte na Quebec, corrigindo. Quando pronto na Quebec, chama a torre, 183 para o táxi via pista até a Bata. 28, Bravo Mike, via Lima, Mike na Quebec, chama a torre, o Vitor Bravo Mike. Afirma. Meia meia vai efetuar Ilésio ou Arnabe? Ilésio. 7. Bono 754 vai passar o curso do localizador aguardando o vetor final. Certo, gol no 754. 1 hora, 1-3 milhas no curso da S. Lembrar é 1-9-0. Passando nível 260 em subida ao 380 para 3191. Bono 2-2. Linha no solo aos 26, direito 29. Direito 29. Correção, Bono 2 de crash para 3191. Quebec Serra, startup approved, report to taxi. Reporte Anza, taxi Juliette. Taxi Lima, via Alfa, vai reportar Anza Juliette, 3296. 1-7-5-4. Webjet 6721, curva à esquerda, proa 0-1-0, limitado pelo curso do localizador. Esquerda 0-1-0, limitado pelo curso do localizador, Webjet 6721. Bono 754, desça para 2.500 pés. Ajuste altímetro no 0 no 5. 2.500 no 0 no 5, gol no 754. 295, forma frequência de modulo. Para 1.264, secundária 1.2883, 895. O Webjet 672 está atingindo o nível 070. Desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 5, Webjet 672. Para 3 mil pés com 1015, Webjet 672. 1273, secundário no 230, gol no. Webjet 672, reduza para 1809. 1809, Webjet 672. Vigilância, suba e mantenha nível 3, 0, 6, 8, 9. Guarde. Whisky Golf Oscar está autorizada a ascensão da presente ao 065. Webjet 6721, direita 050. Direita 050, Webjet 6721. Localizador 3566. 3566, chame torre 1 no 8, decimal 3. 23, obrigado. Controle, Webjet 6721, beleza, só confirma, permanece limitado ao localizador. Permanece. 4 milhas e de a serra. Mantém position. Desce e mantenha o 0503174. 0503174. O táxi saindo via pista até a Bata, mantendo a escuta permanente. Reporte pista livre, ok? Só informando que o tráfego se encontra à sua frente direto à passagem. Três, dois, um, meia, prossegue em frente, portão 03. Frente pro 03, 3216 da Serra. Duas vindas da Serra, baixar travado, 3566. Cima. Duas milhas da Serra, baixar travado, tá 3566. 3566, continua a aproximação. aguarde autorização de pouso, cabeceira deslocada 1.200 metros. Ciente, aguarde autorização, 66. Webjet 6721, desça para 2.000 pés, ajuste 1015, direita 090 para o localizador, reduza para aproximação. 2.000 pés, 090, direita localizador, 6721, reduzindo. Salvador, Papatango, Golfo Lima Mike. Golfo Lima Mike, prossiga. Lima Mike para Solo Salvador, foi instruído pela torre para manter o corredor forte. Mantenha o corredor forte aguardando instruções em 1.000 pés, Golfo Lima Mike. Corredor forte, gestão no 1.000 pés, Mike. 3174, reduza para 1.80 nós. 1-8-0-9, 3-1-7-4. Sinal 3. 783, gol no 754. Boa tarde, gol no 754. RNAV, destino 0. Gol no 754, informa passando de servidor 372. Sinal 372, gol 754. Pode a partir de status autorizado para atendimento, o 3174. 3174, vou na proa do Sierra Vitor 368, está autorizado o início de procedimento no 368-3174. Sierra Vitor 368, a partir de 3 autorizado para atendimento, 3174. Whisky Golf Oscar, qual o seu estimado de pouso na localidade? Estimado será 1-6-2-1. Questão 1-6-2-8. Ok. Reautorizado, nível 360. Webjet 6721, chame torre 1-8-3. 18-3, grato, bom trabalho. 1-0-8-0, Kilo, Quebec, Sierra. Torre de Salvador, uma boa tarde, Objet 6721, estabilizado no localizador, vai passar 5 milhas de dano. Estimativa vai informar passando o Sierra Vitor 372, o 6721. Negativa, RNAV, senhor, vai portar através de dano, pode ser? Afirmativa, informa passando externo. Informa passando externo, Objet 6721. Altímetro 1015. 2500, 3174. Cinco meia meia, no solo aos 3-2, vai liberar a direita e chama 1-2-1 décimo 9. Direita 2-9, obrigado. Bonnet 3-3, contact Salvador Departure 1-9-3-5. 1-9-3-5, thank you. 8-2, informação Papa. Metros, vento 1-2-0 graus, 089, pista livre, autorizado pouso. Livre pouso, pista 1-0, cabeceira deslocada, voo no 754. Sierra Vitor 366, autorizado RNAV. Informação por 3174. Relativa, após 368, na proa do Sierra Vitor 366, autorizado RNAV, reporte Sierra Vitor 366. 368, voo 366, reportará 3174. Vitor radar para sequenciamento, proa 085, mantém essa proa por 10 dias após a última proa de mar. Papa Romeu Whisky Golf Oscar, 37 milhas, noroeste de Salvador. Chame agora Recife no 2685, alterna 1-2545, Whisky Golf Oscar. 1-2-5-2545, Golf Oscar. negativo, no 322, mantém pro Edmar, aguarda de chegada. Controle Salvador, boa tarde, azul 4082. Azul 4082, a série de identificação, chegada a Mari, disponível 050. Muito bom. Identificou a Mari 050, dessa azul 4082. Abatão Golf Lima Mike, controle. Assessora, prossiga. Confirme a de, confirme de proa para destino. Sim, obrigado, PM60. Presente, proa para Jacobine da Radial 320. Sexta, presente, autorizado, Radial 320, Golf Lima Mike. 320, Mike. Solo, Salvador, 4061, posição 9, para o pushback e acionamento. Está presente ainda restrita a 1.000 pés, o Golf Lima Mike? Negativo, atenção nível 065, Golf Lima Mike. Atenção 065, passando nivelado, Mike. Golf 1924, take 5. Arudo Castro Control, 10 esquilo, Quebec Serra. Esquilo Quebec Serra, radar contact on departure, climb level 040, dial departure. 040, dial departure, Serra. Golf Lima Mike, confirma estimado para pouso. E mais 1h20. Firme? Firme? Meu controle estacionado. Confirma estimado para pouso, Golf Lima Mike. Um momento. Certo. 366, complete final RNAV, chamamento 818-3. 23, 3174. Request fly direct city, Kilo Quebec Star. Clear the fly heading DD, City, Kilo Quebec Sierra. I have a city, and request climb to 0440. 060. Controle, Golf Lima Mike, estima Jacobina aos 1700 Zulu. 1700 copiado, Golf Lima Mike, grato. Kilo Quebec Sierra, climb fly level 040. 040, not correct, 060. Serra mantém, fly level 040. Attending now, 040, Kilo Quebec Serra. Request 060, it's possible. Agora a... Roger, stand by, Kilo Quebec Serra. Stand by for 060, Serra. Salvador, uma boa tarde, Abjet 6721, livrou a pista, Taxway Golf. 3, 4, o solo tá. Recebeu sua mensagem. Que prossiga na Alfa, informe antes da. Da Juliette. E tente ir para ingresso no pátio onde tem novamente o 219. Matias, prossegue na Alfa, vai apontar para o ingresso antes da Juliette, 1721. 13174, livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada, 130 com a 12. Ok, livre pouso, deslocada 1200. 150, está na proa de Mari, 30 milhas para Mari. São 3660, assina identificação, chegada a Mari, desça ao nível 060. 319060. Inicie redução para 2509, são 3660. Reduzindo 250. Azul 4082, desço para 2000 pés, ajuste 10, 15, autorizado final LS, reporte estabilizado, Azul 4082. Desce para 2000, com 10, 15, autorizado ILS, Azul 4082. Salvador, papá, papá, Lima, Romeu, Romeu, cruzando nível 125 para 10, ciente da papá. Rumo 701. Papá, papá, Lima, Romeu, Romeu, passa a identificação, chegada a MAN. Desça nível 050. A MAN descendo 050, Lima Romeu Romeu. Pelo pátio 3, pegou as instruções para ingresso pátio principal. 1754. 50, autorizado chegar a Mari, chama 3607. Salvador, o Azul 4082, cabeceira deslocada 1200 metros, ILS X-Ray sem glide. Obrigado. Controle. Controle Salvador, Eltan 3174. Remeteu, mantendo proa, vai manter curva esquerda, proa 080, subindo para 2000 pés. Mantenha 2000 pés, Eltan 3174. Mantém 2000, 3174. Controle Salvador, 941, passando 1975 até 1950, centro da papá. Confirma. Boa, 941. Bom, 708, receita agora 1285, alternando 545. Confirma, Nandal, que chamou controle. Boa, 941. 941, essa é a identificação, chegada Mari, desse nível 070. 5708. Mari 070, 941. Boa, meia zero zero, na chegada da Mari, quando se sucede ao nível 160, reporte lembrando nível 390. Olha, eu tá 3174, mantém 2000 na proa 080. 0075 agora. 350, agora com recife, frequência 1285, alternando. Então, 3174, curva esquerda, proa 360. Esquerda, proa 360, tá 3174. Limite é 10 milhas na proa. Dentro no afirmativo, 10 milhas na proa, 3174. Oi, Salvador, 39,8. 754. Controle está presente, o Golfo Lima Mike solicita 30 graus à direita para livrar a formação. Confirme proa e por quantas milhas Golfo Lima Mike? Proa 350 até 10, mais 10 milhas. 350 por 10 milhas autorizado, Golfo Lima Mike. Lima Romeu Romeu, confirme indicado. Indicado 210. Então 3660, inicia redução para 220 nós. 220, 3660. Controle, Salvador, Guardião 03. Prossiga, Guardião. Guardião regressou da 324, está na vertical da Baía de Aratu, para ingresso do corredor Bonfim, 300 a 400. No aguarde no pátio 3. A gente vai aguardar a parte 3, objeto 6721. Antes da Delta, azul 4061. 4061, ingressa na Delta, mantém a posição do taxi Delta, chama o Torre, em 1 no 8 decimal 3. Delta, Torre 283, obrigado, boa tarde. Mantém 500 pés de rep. 500 pés de escuta permanente, guardião 03. Então 3174, dá presente, voe posição pelo. Dá presente, posição pelo, tá? 3174. Aguardando instruções de controle, 4082. Em frente não consegue, azul 4082. Vai remeter à direita. Sim, estou informando o controle aqui, só remetir. Obrigado. Tá 392, 3174, Suvone, sou agora 3 mil pés. 3 mil pés, não, 3, não, 7, 4. Ponto de espera da na Delta, azul 4061. Confirme. Na Delta, no ponto de espera, azul 4061. Ciente, mantém a posição, chama a torre, 183. Opa, desculpa. Está mantendo a PRO 160, 3 mil pés, 4083. Lima Romeu, Romeu, desço para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final, reporte estabilizado. 2 mil pés, 0 no 5, reporte estabilizado, Lima Romeu, Romeu. Controle Otan 3174, pelo que a gente observa aqui, está muito ruim a condição de aproximação, a gente vai aguardar onde for mais propício aí para vocês. Então, 3174, suba para 3 mil pés em PLNC órbita. Afirmativo, pelo órbita 3 mil pés. Aguarde a quarta batata. Também aguarda, se possível, sobre TAP. Gente, então 3660, desça para nível 050 e TAP inicia órbita. Confirmar, confirmar, controle o teatro que está baixo lá, uma aproximação. Foi na coroa de para a nave na escuta do controle, controle informa o teto no momento. 500 pés, visibilidade 2 mil metros, chuva forte. O 791 vai necessário espera. Afirmativa, mesa. E controle papapá, Lima Romeu Romeu, gostaria de iniciar a espera. Não é Salvador, solicitou 065. Ok, o aeródromo está fechado para visual e instrumentos. Está fechado para instrumentos também? Isso, principalmente para instrumentos. Ai, rapaz. Lima Romeu Romeu, controle informa, aeronave fazendo espera em pelo no nível 030. Yeah. Chuva? Chuva forte. Chuva forte, o meteorologista, ele acha que ainda a chuva embora consegue se aproximar? Não entendi, aguardar, você vai aguardar para aproximar? Isso, eu gostaria de ter uma ideia de tempo para ver o que eu faço. Não tenho previsão de tempo, o que eu posso informar o senhor é, se o senhor voa instrumentos, subir para o nível instrumentos, 050, voar na proa da posição BOF, vamos fazer espera em BOF, para evitar essa área de mais próximo do aeródromo devido às esperas das outras aeronaves, já tem 5 aeronaves em espera. Ok, vamos subir então para 5 mil, qual que é o fixo? 050, se eu voo para a posição BOF. Ok, 050, BOF. Qual tipo de equipamento Delta Romeo Golf? É o Golf Romeo Bravo. É um Papa Charlie 2, um Pilatus. Pilatus, sente. Curvas à direita. Nível no 50 e se espera. Aeroporto sobre posição Salvador. Autorizado, Lima Romeo Romeo. É autorizado, curvas à direita, pela informação. Papapá, Lima Romeo Romeo. Da 3660, iniciando espera sobre Itap, nível 050. 47. O bom 924, retém. O 4082, curva direita na proa de Mari. Em Mari, inicia espera nível 060. Direita, voa Mari. Em Mari, espera 060, azul 4082. Eu marco de dentro aqui. Pode manter em espera. Controle, só leva por gentileza a BOF pro Delta Sky Golf. Bravo, Oscar, November, Fox. Ah, tá, ok, obrigado. 3174, tá, ficou em espera na posição pelô, nível 040. 040 para condutor. Tá, gente, tem o mesmo onde espera, obrigado. 43 é o Golf Romeo Bravo. Golf Romeo Bravo, gente. 50 decolar. 98, obrigado. Romeo Bravo? Sobe e mantenha 070. Obrigado. O Golf 322, Brito. Controle Salvador, boa tarde, azul 4061. Azul 4061, no subvetoração, curva direita na proa 200. Direita 200, 4061. Azul 4061, seu limite é o, cruzando nível 160. O limite da proa do azul é o nível 160, é isso? Então, 180, o nível azul 4061. Limite da proa, nível 180, azul 4061. Afirmativo. 95, chão Brasil, 273, Alberto 230. Aeronave na escuta do controle, visibilidade no momento 3 mil metros, teto 800 pés. 7. 941, Ciência. 4082, Ciência. Permanece chuva forte? Chuva moderada. 234, Info. Ciência. 700 pés, visibilidade 2 mil metros, chuva forte. 36607. 3174, controle. Prossiga. Salvador. Aproxima com essas condições. Visibilidade 2 mil metros. Negativo. Chuva forte. Cheio. Voo no 924, retiro. Golfe Romeo Bravo, Salvador. Prossiga, tá na escuta? O teto em Salvador, 800 pés, a visibilidade de 2 mil, a chuva moderada sobre o campo. A cabeceira está deslocada em 1.200 metros, então vai ser requerido para aproximação na 10, uma visibilidade de 3.200. Tá ok, tá ILS da 10, é isso aí, né? Isso, sem glide. É, sem glide e o papo também, eu peguei agora. Então, a gente vai ser vetorado, é isso? É, as condições são essas. O senhor vai querer aproximar? Ah, vou sim. Se o senhor autorizar. Aguarde um momento. Azul 4061. Azul 4061, mantenha a proa, aguarde. Vai fazer curva esquerda com proa 230 para o lock. Seno 2000, curvando à esquerda direto pro lock. Confere. Salvador diz mantém o nível 065, Golfo Lima Mike. Confirme. Golfo Lima Mike diz mantém o nível 065. Gente, mantenha. Vai. Velocidade de Golfo, meu bravo? Estou reduzido, 189. Show. Acelera? Pode acelerar. 220, pode ser? Pode. Mantém 229, dessa maneira você vem na frente da galera que está em espera aí. Tem quatro aeronaves em espera, você vai passar por baixo e aproximar. Tá ok, vamos agilizar. 924. Acionou identificação, chegada a man. Inicie espera sobre a posição a man. 234. Acionou identificação, perdeu contato com o centro. Informa que está 12 milhas para a man. Já reduziu a velocidade para 229, se mantém no nível 150, vai entrar agora. Gol, mais 24. Sim. Controle Salvador Azul 4082. Siga. Ah, espere, Mário, pode ser neste inbound 270 com curva pela esquerda? Autorizado. Excelente, obrigado. 4061, autorizado, ascensão nível 340. 340, 4061, já pode manter ainda a proa?